Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte e região do Alto Tietê. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Hoje nós vamos receber aqui, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a nossa irmã Fátima Carvalho, que vai conversar de um tema mais do que atual, que é movimentos populares na visão espírita. Ontem nós vimos isso aí, né? Ontem a confusão foi grande, então dá para a gente conversar bastante aqui com a Fátima sobre esse assunto, que parece que já estava marcado para ela ver há alguns dias atrás, foi adiado, né? E parece que a gente estava esperando ontem, né? Para poder trazer a Fátima hoje. Legal. E bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, queridos ouvintes. E um bom dia, boa tarde, boa noite para nossos ouvintes que estão escutando o nosso programa durante a semana. Hoje vamos iniciar... Rui, você quer falar? Não, é que nós temos hoje... o sorteio de dois livros. Sim, sim. E também... Obrigado, dois DVDs. Por hoje a gente vai ter sorteio dos livros e a pergunta que a gente vai colocar aqui no site é: qual deve ser a conduta do espírita ante os movimentos populares recentes no Brasil? Ok? Então a gente pede para os nossos ouvintes entrarem no site ou entrar em contato pelo telefone 12-3206-4534 ou 12-3206-4537. Tá, para poder, a gente vai, na medida do possível, tentando ler as perguntas também durante o programa. A prece de abertura hoje é com a Marina Ferri, de Taubaté. Pai de bondade, abençoa-nos nesse instante em que aqui nos encontramos. E pelas ondas que navegam no éter, a paz vai se estendendo. Permita, Pai, que nesse instante voltemos os nossos olhos, o nosso pensamento, o nosso coração ao amorável Jesus e que Ele, em sua grandeza, nos inspire sempre os melhores sentimentos, as melhores reflexões e as mais nobres atitudes. Abençoa, Senhor, este grupo que busca levar a todos um pouco do muito que temos recebido. Fica conosco, Mestre, abençoa-nos, Pai, e que a paz esteja em todos os corações, alimentando a fé e a esperança, transformando em gestos de caridade o nosso viver. Assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é os movimentos populares na visão espírita. E nós estamos aqui com a professora Fátima Carvalho, que é trabalhadora do Centro Espírita Jesus de Nazaré, lá da Vila Maria, que está completando, já completou 31 anos de existência, viu, Jorge? Eu estive na inauguração do Centro Espírita Jesus de Nazaré, da Vila Maria. A gente podia começar pelos que você não teve presente na inauguração, né? Ia ficar mais fácil de relacionar, né? Bom dia, professora Fátima Carvalho. Bom dia, queridos ouvintes. Para nós é uma alegria poder novamente participar aqui com vocês desse programa que vem trazendo luzes, esclarecimento a respeito dessa doutrina espírita que tanta alegria e esperança nos traz. A gente observa que a doutrina espírita tem muitas pessoas que dizem que o espírita não se deve, não deve se meter na política. A doutrina espírita, ela é a política? Ou seja, não deve se envolver com política, Fátima? Nós vamos chamá-la de Fátima. Claro, sabe? Claro. A doutrina espírita, em si, né, ela é a política, né? Mas o espírita, ele tem que ser político. Qual é a diferença? Nós, dentro da Casa Espírita, não vamos levantar bandeiras por esse ou aquele partido. Né? Nós somos apartidários, mas, como político, nós temos que saber agir dentro da Casa Espírita, na nossa casa, no nosso trabalho, aonde quer que esteja. E nós temos que participar, sim, de organizações sociais, né? Dentro da nossa cidade, movimentos que estejam trabalhando pela justiça, pelo amor, pelo progresso intelectual das pessoas, moral, físico, mas sem violência. Né? Ô, Fátima, só para a gente falar de ser político, né? Doutor Bezerra de Menezes, ele tinha a política como um sacerdócio. Sem né? dúvida. Ele dizia que a política era tão importante quanto as outras ações. Por exemplo, ele foi o nosso líder no Brasil, religioso também, no sentido... Ele que unificou o movimento espírita, isso, por exemplo, dentro da Federação Espírita Brasileira. Ele foi o missionário responsável para trazer para o Brasil, para plantar no Brasil a semente do espiritismo. Tudo isso nós devemos a ele. E foi... um grande político que dizia, a política é um sacerdócio. Isso. Não, e com a República, quando ela foi promulgada, se não fosse ele defender os espíritas daquela época, porque o espiritismo, a partir daquele momento, começou a ser considerado como uma atividade marginal. E se não fosse o Bezerra de Menezes interceder junto aos espíritas, eu não sei o que seria do nosso espiritismo hoje aqui no Brasil. Outro, Fátima, por exemplo, que a gente pode citar é Freitas Nobre também, né? Sem dúvida. Um político exemplar. Então, nós temos, até a gente pode dizer assim, até orgulho dos políticos espíritas que passaram por aí. Quer dizer, sempre cumprindo o papel realmente que o político deve ser. Então, a gente não pode fugir de política. Isso. O pior é aquela pessoa que fala que não vota mais, né? Fala, não, eu não voto mais. Quer dizer, o que você está fazendo para mudar o país? O que você está fazendo para melhorar o país, né? É só para a gente, como nós estamos começando agora, e foi muito legal você ter falado que nós temos que ser políticos, por quê? E outra coisa, político também necessariamente, nós não temos que se candidatar a nada, nem nada, nós temos que participar do que está acontecendo na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, né? Isso. Legal. Rui, você ia perguntar mais alguma coisa? Ah, sim. Então vamos. Só para falar aqui, o Dodô, nós pedimos um cafezinho. Eu acho que ele trouxe o café aqui para nós para o dia todo, porque cada um ele trouxe um copo cheio, aquele copão de... Isso, né? Nós estamos sentindo a falta da Graça, né? Porque ela sabe a medida certa, a medida correta. Hoje ela está faltando. Mas... Jorge, eu posso dizer para você que eu estou há 20 anos na política aqui em São José dos Campos, junto com o vereador que era espírita, Aloysio Petitti, e agora com o Fernando Petitti, e a gente procura fazer as coisas de uma maneira muito correta, viu? Aquilo que pode, nós falamos que pode, aquilo que não pode, nós já dizemos, não podemos fazer isso, e a gente sente a dificuldade que nós encontramos para ser honesto e ser correto, tá? É, se bem que é para deixar bem claro que honestidade não é virtude, não. Honestidade é obrigação, né? É obrigação. Não, é porque... Não, eu estou falando, porque todo mundo... A honestidade está tão difícil hoje em dia que parece que aquela pessoa... Se destaca, né? Se destaca, né? É quando um gari aí acha dinheiro e devolve, nossa, sai no Jornal Nacional. Mas isso tem uma historinha, viu, Jorge? Que depois até valeria a pena contar aqui, né? Quando tinha aquele programa Você Decide, que aquilo ficou na história de mostrar como o brasileiro, com relação à honestidade, ele é muito fraco. Tá? É a moral mesmo. Fátima, oi. Agora, esses negócios de manifestação, se a gente for procurar na história, vem de longe já também, da pessoa se indignar porque as coisas não estão boas. Quer dizer, a gente... Vi até dentro dos navios o pessoal fazer motim, fazer... Até na Marinha, você sabe, esses dias eu estava sabendo, na Marinha brasileira existe existe ainda uma norma que o primeiro contra-almirante, não sei como é que chama, tem o como é que chama? ou não é o chefe do navio, né? Como é que fala? O comandante do navio, e depois tem o imediato dele. Ninguém pode falar com o comandante, só o imediato. Então, por quê? É, justamente para ninguém ficar cochichando. Então, é uma coisa antiga que se preservou até hoje, porque existia muito motim. Então, ficava nos cantinhos o pessoal cochichando, daqui a pouco tomavam o comando, né? E não faz muito tempo que eles tiraram a chibata, porque aquele que falava que desse... que quisesse se alterar, como diz no meio, no meio militar, levava chibatada. Né? Essas manifestações democráticas são relativamente recentes, né? Mas fazem parte da evolução. Isso a gente observa o progresso da humanidade, né? Se antigamente não existia nem uma voz podendo falar, hoje a gente já tem condições, embora saibamos que aqui no Brasil nós temos um pouco, mas no mundo ainda existem muitos lugares em que as pessoas são proibidas de se manifestar, né? Mas imagine, Fátima, Jesus, há 2000 anos atrás, como é que ele deveria ser encarado pelos políticos da época, pelos mandantes da época, né? Porque aonde ele estava, estava aquela multidão, e ele sempre falava ao contrário daquilo que era, que estava no poder, que estava naquele momento, ele sempre falava ao contrário. Como é que a gente poderia ver Jesus? Mas eu sei que tem um provérbio muito legal que eu escutei uma pessoa falar ontem, né? Um provérbio que diz assim: quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. Essa pessoa é de agora mesmo que falou? Tá lá, ó. Um famoso que a gente conhece pela sobriedade, pela justiça, o rei Salomão, né? E, então ele fala isso e ainda completa, né? Dizendo que quando o governo é justo, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba dando desgraça. Está lá nos provérbios, né? Quer dizer, a pessoa correta se interessa pelos direitos dos pobres, porém os maus não se importam com essas coisas. E ele praticamente foi tirado do governo por causa de cobrar muitos impostos. Então tem essa também. Mas é isso, né? O conhecimento não nos dá consciência, sim, mas ele já tendo conhecimento, a responsabilidade já aumenta também, né? Então, quando os maus estão no poder, ele dizia, o crime aumenta, mas as pessoas honestas viverão o suficiente para ver a queda dos maus. Não, e é interessante que se você pegar também o livro Obras Póstumas de Kardec, ele fala, né? Que as leis são feitas pelos homens. Se você puser homem bom no governo, ele vai fazer leis boas. Se você colocar homens maus, ele não vai fazer leis más. Sem dúvida, más, né? Sem dúvida, né? Então, isso foi Salomão que falou, né? Foi Salomão, o provérbio 29, viu, Jorge? É o 29, e do rei Salomão. Eu pensei que tinha sido ontem alguém na manifestação que tinha falado isso. Agora, uma coisa interessante que a gente sabe é que para que os maus triunfem, basta que os bons não façam nada, né? Daqui a pouco a gente vai entrar um pouco mais em detalhe a respeito dessa afirmativa. O Brett que fez essa... Eu não sei dizer, não sei dizer. Que ele fala que o silêncio dos bons é um mal, porque daí o mal domina, né? Isso. Então estamos aí. Os espíritos também responderam, nós vamos ver na frente lá sobre isso. Só para informar, o Leralcio entrou aqui na internet, ele deu um bom dia, amigos, queridos, e nos informou que a internet está fora, tá? A gente já está resolvendo isso aqui também, os ouvintes que não estão conseguindo acessar a internet. A gente já tá verificando essas questões técnicas aqui também. Ok? Bom. É que se a internet sai fora, sai da Rádio Espírita, né? Se ela está em conexão com a Rádio Espírita, então acaba saindo. Então vamos pedir... É culpa do Wagner, que trabalha aqui com a gente. E o nosso programa vai para o mundo todo, viu, Fátima? Então que beleza, né? Muitos ouvintes eu pela internet. Eu vejo lá o pessoal fazendo as colocações lá no Facebook. Bom, eu queria fazer uma pergunta para a Fátima. Fátima, pergunta de prova, né? Você acha que com todos esses manifestos que a gente está tendo, que a gente tem visto bastante violência nesses manifestos também, a gente vê pessoas de paz, vê pessoas que estão querendo mudança, levando a sua bandeira, mas a gente também tem visto bastante violência também acontecendo nesses manifestos, infelizmente. Você acredita que o Brasil já é a pátria do Evangelho? Não. Nós estamos na semeadura. Para que se tornemos nos tornemos, né, que o Brasil se torne uma pátria do Evangelho e coração do mundo, é preciso semear o Evangelho e, acima de tudo, ele estar presente nas nossas atitudes no dia a dia. E, por enquanto, ainda não podemos garantir isso. Mas estamos no caminho da semeadura. Mas eu vejo, viu, Fátima, o nosso Brasil, um Brasil, um país diferente, e que precisaria ser melhor aproveitado essa índole boa que o brasileiro tem. E, no entanto, a gente observa que nós estamos sendo, e nós temos, está sendo, inclusive, desvirtuando o cristianismo, né? Quer dizer, aquele cristianismo que o pessoal apregoa tanto nas religiões, está sendo desvirtuado, né? O pessoal só está pensando em poder, em mando, em hierarquia, e a gente vê que o espiritismo não prega essas coisas, né? É diferente o espiritismo? Sem dúvida. Nesse ponto, mais uma vez, o espiritismo é apolítico, né? Porque, sim, a gente trabalha com o desenvolvimento moral do indivíduo, né? Onde quer que a gente esteja, em que cargo que a gente assuma, comando, nós temos que ter como base, não é a pregação da doutrina espírita, mas é a base da doutrina, que é a mensagem de Jesus, né? Evangelizar, fazer aos outros aquilo que a gente quer que os outros nos façam. Então, a partir do momento que a gente levante essa bandeira e comece a agir com essa, colocando em prática esse ensinamento de Jesus, nós não precisaremos levantar bandeiras nenhuma de partidos, ou seja lá o que for, né? É porque o Jorge mesmo está sempre questionando, né, Jorge? Será que nós somos cristãos? Será que nós seguimos as orientações e os exemplos de Jesus? Uhum. Ou nós somos cristãos da boca para fora, né? Na verdade, é uma deturpação do cristianismo, sim, né? Porque o cristianismo primitivo, ele não vinha com essas, todas várias colocações que hoje em política, dia são política, né? A gente sabe que, ao longo do tempo, com, até mesmo nas traduções dos livros, né, nas influenciações do homem, o homem vai interferindo e inserindo conceitos próprios e de acordo com os interesses da época e do momento. Né? E quando ele traz aquele Deus parecido com ele, vingativo, nervoso, bravo, ele está simplesmente querendo fugir da espiritualização, né? Certo. E é isso que cria bastante dificuldade. E como é que o espiritismo vê os momentos atuais, como o de ontem, por exemplo? Parecia que estava tudo bem, tudo a mil maravilha, propaganda enaltecendo, governadores com alto índice de aprovação, e de repente a coisa explode, né? E, Fátima, pegando o gancho da pergunta do Rui, há algum tempo atrás, a doutora Marlene Nobre passou para a gente uma mensagem, que ela estava num congresso, alguém, e tinha uma comissão de espíritos lá, inclusive doutor Bezerra de Menezes, pela mediunidade dela mesmo, da doutora Marlene Nobre. E Bezerra de Menezes, Freitas Nobre, que era o portador da mensagem, e muitos outros médios e políticos brasileiros que já estão no plano espiritual. Eles diziam que o Brasil vem sempre caminhando bem, só que os sinais o povo estava dando há muito tempo atrás. E, na realidade, o povo dava esses sinais e os políticos não estavam observando os sinais. Quer dizer, quando ele cita até na mensagem, quando o povo foi para a rua e derrubou um presidente, esperava-se que toda a classe política prestasse atenção naquilo. Aquilo era um sinal muito grande da insatisfação e da indignação que estava acontecendo dentro da nação brasileira. Tudo bem. E muitas outras coisas. Não tem nada de exaltação na mensagem, mas sim deixando mesmo a gente a par que o povo está se mobilizando por causa da falta de iniciativa da própria classe que poderia mudar o estado de coisas no nosso país. E o que é que acontece também, que a gente vê nesse sentido dessa questão do Rui? Nós caminhamos num momento no Brasil onde teve crise no mundo todo, nós conseguimos resistir a essa crise, porque os primeiros que entravam em crise éramos nós, né? Depois nós conseguimos resistir a essa crise, parecia que as coisas estavam calmas, e daqui a pouco explode de uma hora para outra, né? Aí entra de novo nessa pergunta que o Rui está fazendo. O que será? Que eles acharam que estava todo mundo... que nós passando pela crise, estava tudo resolvido no país, que eles não precisavam fazer nada? Quem vai explicar isso aí é o próprio Kardec, lá no capítulo sobre a marcha do progresso, na pergunta 783, ele descreve exatamente a situação. Ele diz que as revoluções morais, tanto quanto as sociais, vão se filtrando pouco a pouco nas ideias das pessoas e ficam ali germinando na nossa cabeça durante séculos, mas explodem de repente. E aí o que, que acontece? Desaba o edifício lá apodrecido do passado, né, que já não está mais em harmonia com as novas necessidades e com as aspirações. Então é isso que acontece, não foi os 20 centavos nem nada, é que todo esse alicerce desse edifício apodreceu e chega uma hora então que ele desaba. E quando a gente, Fábio, por exemplo, eu queria falar de mim agora, né? A gente, eu, por exemplo, nessas manifestações que aconteceram, por eu não saber direito o que o pessoal estava indo fazer na rua, eu não sabia o que fazer também. Eu digo assim, eu estou falando agora de um lado de uma pessoa que eu sou professor universitário, né? Adulto, né? Tenho uma certa cultura, mas eu não estava me sentindo com vontade nessas manifestações, embora sabendo que estava tudo certo, concordando com as manifestações, mas tinha tanta reclamação que eu falei, mas o que, que eu vou fazer lá? Mas sabe que isso também é um argumento que os governos usam para deixar piorar um monte de coisa, para confundir a cabeça do eleitor, porque ele já não sabe nem o que, que vai reivindicar, que a coisa está tão ruim que não sei. Então, e por falta também de experiência nossa de fazer esses movimentos populares, a pessoa não sabia mais o que. Puxa, tem muita coisa para bandeira para levantar e exigir, né? E você sabe que esse movimento dos 20 centavos começou com o movimento do passe livre, sabe por quê? No outro dia assisti a entrevista do rapazinho responsável pelo movimento, ele disse que foi aos Estados Unidos pagando a passagem 24 vezes, ele fez questão de dizer isso, né? Mas que quando ele chegou lá, ele ficou surpreso em ver o quanto que uma nação, né, rica, né, que cobra impostos razoáveis, baixos, né? E que consegue reverter esse valor recolhido em impostos em benefício para a população. Então, aquilo ali foi que deu uma indignação dele, muito grande, de ver o quanto que a gente no Brasil paga de imposto e o quão pouco tem de retorno para a vida em si, no dia a dia nosso, né? Fátima, falando aos 20 centavos da passagem, em 1959, eu fui para São Paulo. Eu fui morar num bairro Carrão, longe do centro de São Paulo. Eu já ia trabalhar para fora do ônibus, tão cheio que ia o ônibus. Isso em 1959. E a gente percebe que todos esses anos a situação não mudou. A gente pegava o trem da Central, às vezes eu ia com os colegas lá para Poá, para Mogi das Cruzes, passar o final de semana, na segunda-feira a gente vinha direto trabalhar. A gente vinha como sardinha em lata nos trens da Central. Então a gente vê que não mudou. Mudaram os políticos, mas a situação continua a mesma. As circunstâncias continuam as mesmas. Então a gente vê que a indignação, ela chega num ponto que não dá mais para aguentar, né? E os hospitais? Você paga alto, você paga muito de impostos e você não vê a reversão. Você só vê corrupção, né? É roubo aqui, é roubo ali. Agora mesmo, para minimizar essa situação, estão trazendo médicos de fora. Mas e daí? Traz os médicos, mas a situação continua a mesma. Não vai mudar, não. Não, alguns deles, inclusive, já estão se manifestando que estão assim, decepcionados com a saúde pública básica no Brasil. Sim. O que, que eles se oferecem, né? Porque eles vêm de uma outra estrutura, né? Não vamos discutir aqui política, nem somos a favor, nem nada, mas a estrutura médica em si, né? Do atendimento básico primário, que seria o ideal que a gente implantasse aqui, né? Para que os médicos de família pudessem fazer, como a antigamente, né, os médicos são responsáveis pela família, atendem todos, então, já desocupando as vagas dos hospitais, dos prontos-socorros, para situações mais emergenciais, né? Porque no dia a dia, no acompanhamento da atenção primária, que eles chamam, né, isso seria o ideal, para poder facilitar e ir resolvendo probleminhas do dia a dia, para não precisar estourar todo mundo num lugar só. Então, essa política ainda, que aqui no Brasil mudou, né, também não é o que a gente vai discutir aqui, mas é uma situação que deveria ser revista também, né? A gente vê propaganda de medicamento que ele fala, olha, se você tomar esse remédio e não deu certo, procure um médico. Mas já incentivando a automedicação, né? Então ele incentiva a automedicação e incentiva você procurar um médico. E daí? Você vai querer tirar algumas dúvidas a respeito do medicamento, você demora 3-4 meses para ter uma consulta e olha lá, né? Se conseguir, né? Então, são coisas que precisam ser... Eu defendo essa atenção primária, vou pedir uma licencinha para falar, porque eu tenho um filho que é médico de família e comunidade. Ele aqui trabalha num povoado em Aracaju, a 30 quilômetros do centro da cidade, né? E ele lá está precisando também de outros médicos que venham, porque ele está sozinho com uma população de 7 mil pessoas para ele atender. Quer dizer, mas essa atenção é feita. As pessoas que têm diabetes vão para lá, para o postinho, para poder tomar insulina, né? Vão fazer medição da sua pressão. Quer dizer, esse atendimento básico, inicial, o pessoal tem essa ajuda, né? Então, ele sabe de todo mundo, né? Do bebê ao idoso, ele sabe dos problemas que a família enfrenta, já consegue fazer o acompanhamento, consegue cobrar da família, né? O retorno. Imagina. O retorno, né? A senhora está tomando remédio, né? Ele inclusive mora no povoado, então encontra com o pessoal o tempo todo, tem um trabalho comunitário extraordinário desenvolvido num ponto de cultura lá também. Então eu defendo isso porque eu acredito nessa filosofia que ele trabalha lá, e eu acho importantíssimo. Mas infelizmente são poucos lá. São poucos. São poucos que querem. São poucos os que querem. E muitos municípios, aqui em São José é um outro município que a gente lamenta não ter ainda. Vários aqui na região já tem municípios com esse atendimento. Eu vejo muitos médicos que eles querem fazer especializações em profissões que vão ficar dentro dos seus próprios escritórios, que ganham mais. Ele de vez em quando dá aula na faculdade de medicina lá em Sergipe. Então, ele diz que hoje em dia, infelizmente, muitos só querem fazer dermatologia e cirurgia plástica. Dermatologia não é para cuidar de pereba, é para botar botox. Para ficar em escritório. Rico, né? Ficar em escritório. Não são todos, onde claro. Ganha muito. E trabalham menos, né? E não querem se sujeitar no sentido do amor ao próximo. Mas o seu filho... De você levar para esses lugares que onde estão precisando, né? Aquilo que você pode contribuir mais, né? Mas seu filho, ele professa a doutrina espírita? Ele é da doutrina espírita? Ele é um espírita na ação. No pensamento e na ação. Porque é o que é o mais importante. A semeadura, ele não frequenta nenhum centro espírita, mas divulga nas ações dele. É um homem de bem, está sempre lá, coloca lá no Facebook. De acordo com a base do meu ensinamento espírita, isso aí é problema reencarnatório. Quer dizer, está ali passando a ideia. E também nós precisamos mudar alguns conceitos nossos também e dizer que para a pessoa ser espírita, ele tem que estar lá toda semana, lá sentado na tomando passe. Não, eu digo que ele é muito mais espírita do que muitos espíritas, porque você trabalhar das 7 da manhã às 5 da tarde, atendendo uma população carente em todas as formas, porque ele diz que ele é até conciliador de casais. Ele faz tratamento, acompanha, conversa para orientar e tudo, né? E depois ele desenvolveu, implantou esse ponto de cultura no povoado, porque uma das metas da medicina de família e comunidade é você também trabalhar para gerar bem-estar para a população. Né? Então, ele tem uma série de atividades para as pessoas. Ele resgatou dentro da uma música chamada Samba de Coco, que é uma dança típica da região, que estava morrendo. Porque as senhoras de idade já não faziam mais, as jovens, né? não queriam mais, e ele então resgatou o samba de coco mirim. Elas ensinando para as pequenas e se apresentam, né, no folclore da região. É uma maravilha o trabalho dele. Porque eu nasci em cidade pequena, então na cidade pequena o padre era a figura importante, o médico, porque tinha um ou dois médicos só na cidade, o delegado e os professores. Né? Eram as pessoas... muito considerado na cidade. Talvez ele seja, daqui a pouco vai virar prefeito lá da cidade. Não, ele não quer mexer com política, não, mas ele já é um político atuante. Vamos, são 8 horas e 34 minutos. Vamos colocar agora aqui uma música para nós curtirmos. Eu queria oferecer essa música para nós. Para nós? Para todos nós aqui do estúdio e também para todo o povo brasileiro. a música que nós vamos colocar. Hoje é dia 7, né? Hoje é 8. Né? Então, as músicas hoje nós estamos fazendo. Por isso que eu falei. É, falar de movimentos populares não tinha dia melhor do que o dia de hoje, né? Ontem foi a independência do Brasil, né? Comemoração da independência do Brasil. E hoje nós vamos colocar as músicas relacionadas ao Brasil e o tema também do dia relacionado ao Brasil. E a primeira música que eu estou falando que oferecemos para nós, principalmente nós espíritas, que entendemos assim o porquê que nós estamos aqui, né? E a necessidade também de nós participarmos do engrandecimento da nossa pátria, seja ela no campo moral, seja ela no campo físico também. A música tem o título do Cancioneiro Espírita, né, do CD, e é Do Brasil Pro Mundo Inteiro. Eu gostaria que nós escutássemos essa música aqui no estúdio também. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro, e por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo, e em muitas delas por orgulho criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo, e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro pra que eu possa vocês ouviram aí com o Cancioneiro Espírita do Brasil, né, para o mundo inteiro. Linda música. E agora nós vamos chamando os nossos comerciais em nome de WS Festas e Embalagens. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com a professora Fátima Carvalho falando sobre os movimentos populares na visão espírita. Jorge, o que nós vamos perguntar para a Fátima? Porque você viu que ela já respondeu um monte de coisa aqui, né? Legal. Vamos ler aqui, Rui, o pessoal que está entrando aqui. Vamos ler. Ô, Rui, aqui na internet, então, a gente tem a pergunta para sorteio, né? Qual deve ser a conduta do espírita ante os movimentos populares recentes no Brasil? Então, o William, ele entrou aqui e colocou um texto do Divaldo Franco. A gente não vai ler ele inteiro, tá? Chama Clamor Social, o Clímax e a Indiferença dos Governantes. Então aqui ele diz, quando as injustiças sociais atingem o clímax e a indiferença dos governantes pelo povo que estorcega nas amarras das necessidades diárias, sob o assodar dos conflitos íntimos e do sofrimento que se generaliza, nas culturas democráticas as massas correm às ruas e às praças das cidades para apresentar o seu clamor, para exigir respeito, para que sejam cumpridas promessas eleitoreiras que lhe forem feitas. Então esse é um bonito texto do Divaldo Franco. É, foi importante, foi a colocação dele, escreveu no jornal, fez colocações orais, entrevistas e tudo muito importante. Eu vou citar algumas coisas dele aqui no meio aí, né, no decorrer, legal, né? E trouxemos as palavras de uma forma mais simples para as pessoas entenderem. Mas é isso, foi muito boa a colocação. Nós também temos o Sadoc aqui, o Sadoc ele tá fazendo uma colocação também baseada nessa pergunta que nós colocamos aqui. Ele diz, o povo deve estudar e votar conscientemente. Se fizesse isso, não precisaria de nada disso. O espírito deve ser contra todo tipo de algazarra que prejudique ou incomode o próximo. Não pode prejudicar o ir e vir de seu irmão, muito menos sujar ou danificar coisa. Aí o Sadoc já entrou na opinião de protesto do que não deveria acontecer, né? Isso. Poxa vida, tem gente que está indo nas manifestações para fazer bagunça, né? Foi o que a gente falou lá, logo no início, né? Que desordem e anarquia, né, não faz parte do trabalho, principalmente do espírito. E eu tenho certeza da grande maioria. Infelizmente, são alguns baderneiros, vândalos, que se aproveitam das circunstâncias porque ainda não tem o entendimento de que você pode fazer a manifestação pacífica, ordeira, né? Gandhi conseguiu libertar a Índia sem levantar uma arma, né? Então, nós temos que ter. E essas pessoas ainda acham que destruindo o patrimônio público, né? Ela não percebe que é ela, está descobrindo o que ela está dando, que é o dinheiro nosso do imposto que está dando para ali, não é? Quer dizer, não adianta nada eu me revoltar contra o banqueiro, né, depredando uma agência de banco, porque quem é que faz? É a política que está dando oportunidade do banqueiro estar se tornando cada vez mais rico, independente de partido. Dentro da visão espírita, a gente está... Ao invés de estar procurando a reforma íntima, a gente está querendo a reforma dos políticos, reforma de tudo. É importante. Mas a gente tem que começar por nós mesmos, primeiro. Exato. Né? Mas para fazer essa mudança, como diz o Sadoc, há necessidade de mais cultura, há necessidade de mais participação. É porque, de vez em quando, eu vou a algum lugar e pergunto quem é que faz parte, aí fazer minhas palestras, pergunto quem é que faz parte de um clube social. Ninguém. Quem é que faz parte da sociedade Amigos de Bairro? Ninguém. Quem é que participa da Associação de Pais e Mestres nas escolas? Ninguém. Então a gente vê que há necessidade das pessoas começarem a participar para aprender. Porque não adianta criticar, dizer que político é ladrão, é coisa, se ele não participa. Certo? E agora só com voto, isso não vai, por enquanto, não vai resolver. Agora, não. O conhecimento só também... não é o suficiente. Sim. Por quê? Porque a gente vê muitas vezes nações ricas, desenvolvidas, bem instruídas, manipulando também. As nações mais necessitadas. Né? Mas é importante que a gente se instrua, que a gente aprenda e que a gente, com essa visão, né, que eu sempre mostro a visão do Evangelho, né, no sentido da mudança que você falou, Rodrigo, da mudança moral, para que a gente possa fazer a mudança completa. É a reforma lá fora e a reforma interna. Então, significa que os maus governantes, eles estão se movimentando para retardar essas mudanças, Fátima, na sua concepção? Claro, né? É como o pessoal diz, eles estão fazendo de tudo para botar o gigante para dormir de novo. Né? Não, porque eu achei interessante que toda aquela manifestação que houve em junho... um ato que houve aí no momento para... vamos fazer um plebiscito para fazer mudança, a mudança política. Para perguntar o que, que o povo quer mudar, como se precisasse. O povo já estava falando, na rua que ele está querendo. Né? Então não há necessidade, né? Não havia necessidade de fazer essa pergunta. Mas há necessidade, que nem agora com o exemplo daquele do Donadon, aquele deputado que está preso, que não foi cassado. Isso... significa que nós estamos lá com os políticos que não estão nem aí com a população, né? Certo. E uma das coisas que eu acho importante, eu assisti uma entrevista do senador Pedro Simon, e ele disse, na Globo News, e ele disse que o projeto da ficha limpa só foi desengavetado por causa da pressão popular. Sim. No Facebook, nas redes sociais, né? Que aí eles falavam, ah, vamos fazer alguma coisa, abre aí, vamos tirar, mexer para poder a turma não movimentar. Ou seja, se a gente estiver fazendo a pressão, né, eles vão se sentir incomodados e vão retomar. Esse donador vai ser outra. É. Outra plataforma de reivindicação, né, para que a gente possa exigir tudo isso que já está começando. Projeto de voto aberto e não voto secreto. E agora eu acho que daqui para frente não vai parar mais. Né? É, mas a gente observa que esse voto, essa quebra do voto secreto passou na Câmara, mas no Senado eles não estão querendo, não. Pois né? É, mas aí vem os movimentos novamente, porque existem entidades não governamentais que fazem petições, né? Antigamente a gente tinha que ficar assinando, abaixo-assinado, um por um, pegar. Hoje se faz pela internet, né? Se movimenta aquela vaz.org, change.org, coloca, manda, são milhares e do mundo inteiro, que não precisa só isso, estar no Brasil. Isso, né? Isso deveria ser um trabalho diário, por exemplo, porque aquele movimento de passe livre é um trabalho que vem há anos. Isso. De pessoas que vêm se dedicando há anos sobre isso, diariamente, né? Fazendo, articulando, participando, que nem o Rui falou. Não é coisas pontuais que acontecem só em movimentos importantes para aproveitar algum tipo de sensacionalismo, entendeu? Eu acho que a gente deveria reivindicar, mas deveria cada um fazer o seu trabalho diário. Todo dia, não só em movimentos, né? Não só em eventos importantes, vamos dizer assim. A pessoa fala assim, ah, mas como é que vai participar, né? Jorge, você falou, não me movimentei, não me senti, né? Mas justamente por causa disso que nós explicamos, né? A quantidade de informação. Agora, o pessoal lá no Facebook fazia, né? O Alex, né, Alex? A turma lá da Mocidade Espírita do Jesus Nazaré, do Divino Mestre, vamos pra rua. Eu escrevia lá e falava, gente, olha, a gente na nossa idade, com as dificuldades de saúde, já não tem mais o fôlego para vir à noite na barraquinha no prédio da prefeitura, para já fazer caminhadas longas, mas pode levantar a bandeira que você vai ter força, que a minha energia eu estou mandando para vocês aí. Né? Fátima, o Liralcio entrou novamente aqui no nosso no Face. O Liralcio, né, só para... A maioria das pessoas já estão acostumadas a gente falar dele aqui do programa, né, porque o Liralcio é o nosso diretor da Rádio Espírita, né, daqui do Brasil, né? A gente pode falar que a Rádio Espírita pega no... Maravilhosa. Ele, a partir de São Paulo, né, mas pega o servidor, fica nos Estados Unidos até, de tão potente que é esse servidor da Rádio Espírita. E o Liralcio é o diretor, passa música o dia todo, e ele, desde que nós conhecemos o Liralcio, que ele transmite o nosso programa Vivência Espírita também na Rádio Espírita, todos os domingos. Por isso que ele reclamou agora há pouco que a internet tinha ficado fora do ar, porque cai lá, né? E... Ele está entrando aqui, e o Liralcio é uma pessoa muito atuante. Ele viaja muito o Brasil todo, porque ele é correspondente de tênis, né? Narra partida de tênis. Transmite, né, as partidas de tênis. Então ele viaja muito por aí. A voz dele é fora de série, porque ele é muito feio, né? Então tem que aproveitar a voz, né? Muito linda. Não podia deixar sem dar uma, né, no Liralcio. Não, mas ele esteve aqui cantando. Aqui, não é só passar a mão, tem né? Tem que cantar, né? Porque com aquela cara ele tem que nascer com alguma coisa legal. Se a pessoa que ele é do bem... Ele vai estar aqui com a gente. Ele vem dia 22. Dia 22, né? Falando nisso, eu vou passar um tapa em vocês também, cara. A gente precisa da agenda para atualizar o site aqui também. Isso, tá pronto. Só a gente passar, porque tá faltando... Inclusive, o Liralcio, que vem dia 22, está faltando o tema dele. Então, ele legal. Falou que vai falar sobre arte ou falar sobre algum tema do Evangelho também. Então, a gente precisa, era isso que está faltando, porque todos os convidados nós já temos. Faltam alguns temas, por isso que nós não passamos para você, para a gente atualizar nosso site. Aí o Liralcio está colocando aqui o seguinte, Fátima. Perguntando para você mesmo. Fátima, como você vê a movimentação que está havendo em torno da criação de um novo partido político cuja formação é constituída em grande parte de espíritas eminentes e atuantes? Não sei se você sabe, mas a fundação do PAS, Ativistas da Paz pela Vida, tem em seu núcleo muitos espíritas eméritos. Não é um partido religioso, mas o atual momento político brasileiro fez com que pessoas de bem resolvessem fazer algo para modificar o cenário caótico em que nos encontramos em busca de melhor de melhorar o nosso planeta. Ele está pedindo a sua opinião. Eu acho como é que chama o partido, Jorge? Não, o movimento é, movimento, Ativista, né? Da Paz pela Vida, né? O movimento. Ativista e esse, da Paz pela Vida. Isso. É Paz que chama, né? Se entrar no site, se entrar na internet, colocando Paz. Ele passou o link aqui também. Né? Nós vamos colocar o link aí no nosso Facebook. O Liralcio, ele deixou o link aqui para a gente. Olha, Liralcio, eu acho extraordinário esse tipo de iniciativa, porque muitas vezes a gente não sabe aonde se engajar. Né? E é uma oportunidade que a gente sabe que dentro, não que a gente seja perfeito dentro da doutrina espírita, nós estamos lutando pela nossa transformação moral. Mas nós temos esse ideal de trabalhar pelo bem, de semear a paz, de construir elementos que a gente consiga fazer essa mudança, né? Mas nós começamos aqui em São José, viu, Fátima? Um movimento pela paz. Até o Jorge cantou várias vezes quando nós implantamos a bandeira da paz. A bandeira da paz é uma bandeira branca, que foi praticamente colocada aqui em São José dos Campos pelo Toninho Macedo, que foi aquele que cria, aquele que dirige o movimento Revelando São Paulo. E para mim é um dos movimentos mais bonitos que eu conheci, é o Revelando São Paulo. E nós começamos com o propósito lá de um movimento religioso, mas não ecumênico, porque o ecumenismo que é pregado aqui no Brasil é a união da Igreja Católica com os evangélicos. Mas nós começamos com o movimento interreligioso. E, inclusive, no dia 6 de outubro, nós teremos aqui um movimento, uma caminhada interreligiosa, inclusive a USE e a Aliança já autorizaram usar os logotipos nos cartazes, pela vida, a favor da vida, aborto, né? a favor da vida. Né? Aí eu penso, e inclusive todos os cristãos também, né? A Igreja Católica, os evangélicos estão todos envolvidos e nós fazemos. Acho que nós temos que fazer e dar o exemplo realmente. Sim, nós temos que ir lá. De uma passeata correta, né, Rui? De chegar e mostrar qual é o que nós estamos querendo, né? O cristão. É, realmente o cristão tem que sair e mostrar. E não pode ter gente mascarada lá no meio, pelo amor de Deus, né? Eu diria que não é nem só o cristão, né? Quer dizer, porque independente da religião que você professe, existem muitas outras religiões que não têm como base o cristianismo, né? Mas que também tem muita filosofia importante de defesa da vida, da paz, né? É, porque a gente vê a sagacidade dos políticos. Foi embutida uma lei onde se fala em profilaxia, justamente do nascituro. Aí, quer dizer, se uma mulher chegar num hospital e dizer que foi estrupada, foi violentada, ela pode pedir o aborto sem maiores exigências. Então, o que acontece? Aí entra aquele perigo de qualquer pessoa se achar que foi violentada, vai lá e fazer o aborto com a tranquilidade. Então, a gente vê que, devagarzinho, eles estão entrando com várias coisas, e a gente vê que o governo atual é a favor do aborto, né? Então, há necessidade das religiões começar a se manifestar, né? Para que um dano maior não aconteça. Continuar, né? Porque está sendo feita uma campanha muito grande, inclusive a doutora Marlene Nobre, lá em Brasília e tudo, ela participou de todas as audiências, o Espiritismo se fez presente, levantando a bandeira da campanha contra o aborto, porque nós sabemos, né, que ali, naquele serzinho, muito antes de penetrar o espermatozoide no óvulo, já existe uma programação para aquele espírito, né? E a vida não é aquela que começa ali, não se pode dizer, né? Existe uma vida muito grande que nós, mesmo como mulher, que eu digo, né, como mulher capaz de gerar uma vida, eu não tenho o direito de tirar daquele serzinho que está dentro de mim. E acabar com essa mentalidade materialista de muitas femininas, eu sou dono do meu corpo. Não, ela não é dona do corpo. Ela é dona do corpo dela, só que então ela tem que saber como fazer para não criar essa situação. Então, né? E ela sabe muito bem. Saber evitar, porque se fosse há 200 anos atrás, tudo bem, mas hoje a mulher sabe como evitar se ficar grávida, sabe se proteger, então não é correto ela dizer, não, eu sou dono do meu corpo, eu faço o que eu quero, não. A hora que há que começa a sua gravidez, ela já não é mais dono daquele ser que está lá dentro, né? Exato. Vamos

São 9 horas e 16 minutos. Esse é o programa Vivência Espírita. E nós estamos aqui com a professora Fátima Carvalho falando sobre os movimentos populares na visão espírita. Mas agora ela vai comentar esse momento Gigavale sobre essa mensagem que foi passada. É, foi muito oportuno, né, ter trazido essa mensagem. Eu me lembro que fizeram essa mensagem em PowerPoint, se distribuiu por e-mail aí, muitas pessoas fizeram colocações contrárias, reclamando, porque o que, que viu que o Brasil é isso, o que, que adianta ser o maior helicópteros, né? E maior nisso, maior aquilo, se a gente não tem saneamento básico, não tem isso. Então, questionando outras coisas que a gente ainda tem dependência, né? Mas a gente sabe muitas vezes o progresso começa por vias tortas, né? Aqui no Brasil começou, né? Pois é, por vias tortas, né? E de um modo geral, né? Porque é difícil a pessoa, né, estabelecer, fazer projetos, né, e cumprir fielmente, né? Desculpa, Fato, mas tem gente que prefere começar como Cuba começou também, né? Também. Então, também. Só fazer a comparação. Também, né? Agora, eu acho que nós, como brasileiros, e particularmente como espíritas, sabemos que ninguém nasce num lugar por acaso. Sim. Cada um de nós nasce aonde precisamos estar. Muitas vezes eu vejo pessoas falando assim: ah, meu Deus, eu gostaria de ter, eu tinha que estar lá, ter nascido na França, porque é lá que eu me identifico, é lá. Aí eu digo: você nasceu aonde precisa estar, para fazer as mudanças que, se você acha que aqui não está bom, que não é da forma como você gostaria, então, como Gandhi falou, seja você a mudança que você quer ver no mundo, haja onde você está fazendo para que o seu entorno, aonde você esteja, se torne um lugar melhor para se viver, né? Então, o Brasil realmente é um lugar extraordinário. E falando sobre a pátria do Evangelho, celeiro do mundo, né? Antigamente eu achava que o Brasil ia produzir alimento para o resto do mundo. Aí produz. Não, pois é, mas alimenta para o resto do mundo, mas no sentido de sanear a fome do mundo inteiro. Que todo mundo... Quando a gente tem ainda, né, aquela visão jovem, né, de quando lê o livro do... Mas hoje a gente vê, quando no outro dia eu vi assistir o Globo Rural falando sobre o trabalho que a Embrapa tem de levar tecnologia para o desenvolvimento da plantação de mandioca, melhorando, né, a produção, reduzindo pragas na África. Então eu falei: puxa vida, ele não está produzindo mandioca nem vendendo mandioca com o mundo, mas está ensinando lá como fazer para conseguir um produto de melhor qualidade que consiga aliviar a fome, né? daquele povo, né? Então esse é o trabalho. Agora, o maior celeiro do mundo que o Brasil vai se tornar, como eu falei, que eu pensava que era no alimento, mas é o alimento espiritual. Sim. Né? Porque aqui somos realmente esse povo fraterno, esse povo voltado para o bem, apesar de aparentemente a gente pensar que muita gente é ruim, que as desgraças, né, se pululam nos noticiários o tempo inteiro, nós somos um povo pacífico, somos um povo ordeiro, somos um povo que trabalhamos, né, no dia a dia. Basta sair à noite aí para você ver a quantidade de pessoas, né, anonimamente, né, quantos heróis que estão aqui trabalhando para auxiliar o próximo, para ajudar na redução do sofrimento, na desigualdade social, que a gente ainda não pode resolver o problema. Mas quantas pessoas estão trabalhando para amenizar? Né? O Cornélio Pires, que é um grande autor espírita, né? Como espírito, né? Ele psicografa, através dele, tem várias psicografias do Cornélio Pires. Ele dizia que quando o Brasil foi descoberto, mandaram uma carta para Portugal dizendo: essa terra aqui é maravilhosa, tudo que se plantar, dá. Uhum. Aí ele falava: olha, disseram isso em 1500, agora eu estou dizendo que nessa terra tudo que se plantar, dá. Se não plantar, dão. Dá. Porque o povo é generoso, né? Muito bom, muito bom. Uhum. Né? A música agora com os compositores do além, a música é Brasil... Luz. Deve ser do Ari Barroso essa música aí, alguma coisa assim. Como é que chama a música? Brasil Luz. Brasil Luz. Escuta esta voz. hoje canta de novo. É a voz de um poeta que ama seu povo. Ela mostra já o meu perfil. A saudade vence a morte, a saudade é mais forte. Eu voltei aqui pra si, também porque eu vou dizer: o Brasil do meu amor tem as bênçãos do Senhor. O Brasil do meu amor tem missão com o Senhor. Vocês ouviram aí com os compositores do Além a música Brasil Luz. E nós estamos hoje com a professora Fátima Carvalho com o tema Os Movimentos Populares na Visão Espírita. Fátima, o que eu tenho visto, né, na televisão é que não vi até agora ninguém não apoiar o movimento. Todo mundo apoia o movimento. Principalmente os políticos. Até agora não vi nenhum que não apoie. Todos eles. Desde o presidente, que é o máximo do executivo, até um vereador de uma pequena cidade, né? Eles sempre estão apoiando. Quer dizer, parece que todo mundo fala, não é comigo, porque eu também estou no meio das manifestações. Quer dizer, é como se eles estivessem tomando a frente das manifestações. Quer dizer, como se diz na linguagem popular, é uma vaselina danada, escorrega para tudo quanto é lado, sempre está no meio do povo. Quer dizer, parece que não é com eles, não é com ninguém, ninguém tem culpa de nada disso. Então eu complemento dizendo o seguinte, que o discurso é sempre o mesmo. Quer dizer, os discursos são bonitos, principalmente na hora das campanhas. Todo mundo está querendo as coisas que o povo quer, todo mundo está falando que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai apoiar isso, que vai apoiar aquilo. E depois, quando entra lá, a gente vê um monte de desilusão. Por que desse jeito? É o nível moral mesmo que nós estamos ainda no nosso país? É, sem dúvida, né? Quer dizer, mais uma vez, o que a gente vai observar aqui é que o caráter das pessoas, de todos nós ainda, não está assim consolidado ainda na trajetória do bem, da honestidade, né? E o que acontece? Esses governos arbitrários, indiferentes pelas dores, pelo sofrimento do povo, estão existindo há muito tempo, né? Por quê? Porque os governantes são assim. Daí as desigualdades sociais, professor Rui, que a gente estava comentando agora, né? Tanta dificuldade ainda, né? Seja cultural, econômico, no Brasil e em muitos países ainda, né? E por que isso? Quando esses políticos, né, de um modo geral, fazem suas campanhas e lá chegam, né? Eles se deparam com tudo aquilo que eles condenavam, né? Vêm nos bastidores como é que as coisas se processam, né? E alguns deles ainda se deixam corromper, né? Pelos vícios existentes, vão esquecendo do povo que elegeu, as propostas de campanha, né? Começam a votar somente em benefício próprio e querer desfrutar das benesses que o poder proporciona. Mas só que a gente não pode nivelar todos os políticos da mesma forma, porque existem pessoas íntegras também, pessoas que estão realmente interessadas na mudança, que estão lá querendo trabalhar pela causa que elas defenderam, pelas bandeiras, mas encontram a barreira dos poderosos, né? Daqueles que estão lá consolidados no poder, dos conchavos políticos e que não conseguem ter espaço para manifestar e para levantar a sua voz, né? Então, agora, a maior desilusão que a gente tem, quer dizer, é que na hora de fazer a propaganda política é muito fácil enganar o povo, né? Você contrata aí uma super poderosa, né? A mensagem aí não falou, em matéria de marketing, nós somos os poderosos, ganhamos prêmios de todas as formas, né? Então, os nossos marqueteiros sabem, e por isso cobram fortunas, né? Eles sabem como preparar, né? Iludir o povo com propagandas lindas, né? São músicas maravilhosas, paisagens deslumbrantes, né? E colocam aquilo falando o que o povo quer. E aquilo ali é uma forma de manipulação das massas. E que a gente precisa estar com outro olhar para saber interpretar de forma diferente a mensagem que está vindo por trás daquela campanha. Por isso é que a campanha hoje é de parar com esse negócio de empreiteiras e todas as empresas particulares darem dinheiro, porque quanto mais dinheiro você tem para pagar melhores campanhas, lindas, maravilhosas, você consegue enganar o povo. Né? E depois nós vemos, viu, Jorge, com a relação à Copa do Mundo do ano que vem, a quantidade de superfaturamento nas obras dos estádios e quem vai pagar é o povo, né? E a gente vê que isso até a grande mídia está se dispondo com o Pelé. Porque o Pelé acha que é muito importante ter uma Copa do Mundo a qualquer preço, enquanto que outros acham que não é bem por aí. Bom, né? No andar da carruagem hoje, já que não se pode voltar, né, deveria essa manifestação contra ter sido feita na época em que o Brasil fosse candidato. Sim. Eu acho que era ali que tinha que se manifestar. Mas como a gente sabe que aqui no Brasil ainda... existe a teoria do pão e circo, né? Essa política, né, que dá o pão e dá o circo, se diverte. Então, o que a gente vê é que as grandes novelas, o futebol, conseguem anestesiar o povo de certa forma, que as coisas vão passando e vão escondendo aí o que vai sendo feito por trás. E você, né, viu que interessante, nas novelas de muito sucesso, ninguém trabalha, você trabalha pouco. Não é como a gente que tem que acordar cedo para ir trabalhar, não é a maioria do brasileiro que tem que pegar ônibus para ir para o trabalho, demorar 2, 3 horas, comer aquela comidinha ruim, quer dizer, então são ilusões que se isso apresentam. Vai criando, né? Quer dizer, o que a princípio seria para um lazer, para uma distração, começa a se tornar um elemento de desvinculação com a realidade. Sim. Né? E a pessoa, então, começa a achar que aquilo ali é que é a vida, aquele ali que é o comportamento, e termina sendo um formador de uma opinião errônea, né? De um comportamento errôneo. Eu, quando lecionava, eu dizia para o pessoal, minha gente, a realidade do brasileiro é a realidade das novelas mexicanas. Não é a novela da poderosa aqui, isso, não. Essa é outra realidade, né? Porque as novelas da mexicana é igualzinho o brasileiro, né? Aquelas roupas tudo esquisita, aquela casa esquisita, não é nada dessas mansões que aparecem na novela, né? Mas, Fátima, com todas essas dificuldades, que nós que somos defensores da reencarnação, é uma necessidade de renascer aqui na Terra, com toda aqui na Terra, nascer aqui no Brasil, com todas essas dificuldades, onde nós temos a sensação que parece que o Brasil está andando, Brasil não, o mundo está andando para trás, a perversidade do homem é bem grande, né? E que cria dificuldade mesmo. Será mesmo que estão avançando no ponto de vista moral? Bom, muito lentamente a gente sabe que a humanidade progride no aspecto moral. E faz parte do desenvolvimento mesmo a inteligência, porque a inteligência é que vai dar para a gente o discernimento e a capacidade de entender o que é moral e como fazer para a mudança, né? Então, todos nós fomos criados simples e ignorantes, né? Temos o livre-arbítrio de fazer nossas próprias escolhas, das nossas ações, e sabemos das consequências que isso vai nos trazer, dos nossos atos. Para nós, que somos espíritos, que sabemos que a nossa vida não começa no berço, muito menos termina no túmulo, nós aumentamos em 1000% a responsabilidade de viver, né? Porque sabemos que aquilo que a gente estiver semeando aqui, até mesmo egoisticamente falando, nós estamos semeando para o futuro. Se a gente voltar para cá, nós vamos estar colhendo aquilo que estivermos plantando hoje. É, porque a pergunta 174 do Livro dos Espíritos está dizendo aqui, é uma necessidade de reviver na Terra? A resposta é meio dura, né? Não. Mas se não progredirmos, podeis ir para outro mundo que não seja melhor, ou que pode mesmo ser pior, né? Exato. É que como existem a pluralidade dos mundos habitados, né, como Jesus mesmo dizendo, né, que há muitas moradas na casa do Pai, e nós sabemos que cada mundo habitado por esse universo, né, extraordinário que existe, habitam espíritos de diferentes níveis de moralidade, de inteligência. E nós aqui no planeta Terra já estamos desfrutando de uma categoria extraordinária. Todas essas benesses que o progresso traz são maravilhosas e fazem parte, né, esses recursos todos de tecnologia que nós temos hoje. O André Luiz, em 1943, através da mediunidade do Chico Xavier, já passava nos livros dele tudo isso. Aqueles aparelhos. Né? Aqueles aparelhos, ele não sabia. Ele falava que passava a mão na parede e ia mudando a tela, né? Ele não sabia porque ele não tinha como descrever, porque não tinha elementos para identificar aqui no nosso mundo, naquela época, palavras para explicar o que era aquilo. É, né? Hoje a gente passa a mão no tablet, é isso, né? É, João? Ou na parede, neta... né? As telas aí que a gente vê, não é mesmo? É, que a sua neta quer um tablet, ela tem 3 anos. É, né? Ela quer que eu... E já veio com os dedinhos prontos. Já veio com os dedinhos prontos para fazer. São espíritos que já vieram já com isso embutido. O conhecimento dessa tecnologia já está dentro deles. Ele deu o notebook dele para ela e falou, ah, isso aqui é muito lento, né? Com 3 anos. A minha nora deixou um laptop estragado com o meu netinho e falou, não quero esse aqui, não. Esse aqui eu quero o seu. Mas, Fátima, antes de nós encerrarmos o nosso programa. Se a gente acabar aqui com as. Acabar não. Falar aqui de quem está ligando. A mensagem aqui, a pergunta, né, para sorteio: qual deve ser a conduta do espírita ante os movimentos populares recentes no Brasil? A Tânia Aparecida Carmo Nunes respondeu: eu acredito no diálogo. Temos o direito de manifestação desde que façamos também nossa parte diariamente na conduta com nossos semelhantes. Muito bem. Participar sim, mas sem violência. E como disseram acima, o estudo fará com que as pessoas tomem consciência da importância do voto. Abraços. A Yolanda, nossa irmã Yolanda Gazon, está dando um bom dia a todos, parabéns pelo programa, cujo tema deveria ser abordado com mais frequência, não só no programa, como também nas casas espíritas. Ela diz que concorda com a Fátima que não se deve fazer campanha nas casas espíritas, mas os espíritas deveriam fazer reuniões para indicar novos candidatos, acompanhar a vida do político que recebeu o seu voto. E lembrando que não é porque o candidato é político que ele vai, que ele vai ser um bom, um candidato a espírita, que ele vai ser um bom político. Né? Uhum. Estou lembrando aqui da filha do Carlos e da filha do Carlos e da Silvia, Silvia, do Giga Vale. né, a Maria Eduarda. A Maria Eduarda é super inteligente, né? Ela tem 6 anos, de 6 anos para 7 anos, viu, Fátima? E ela, depois da campanha, ela tem todos os folders do Fernando Petit lá, olha, na mão, para quando encontrar com o Fernando perguntar: isso aqui você já fez? Isso aqui você já fez? A Silvia está morrendo de vergonha, mas ela está na bolsinha com o negócio do Haddad. Essa é a participação que o espírito e que todas as pessoas têm que ter. Né? Aprender que, se a gente votou para colocar lá, a gente tem que cobrar deles a proposta de campanha. E as pessoas geralmente até esquecem, nem se lembram mais de quem votou. É o que nós queremos que aconteça. Só que a gente vê que os espíritas têm uma maneira diferente de abordar o político. Porque outro dia veio um rapaz na minha sala, lá que eu trabalho na Câmara, chegou para mim e falou: olha, o vereador para mim é tudo igual, tudo bagunceiro, tudo, só pensa nele, aquela coisa toda. Eu falei: tudo bem, meu amigo, eu deixei ele falar, você falou o que você tinha que falar, e agora o que você quer? Não, o senhor sabe como é que é. Eu, por exemplo, estou na lista de arrumar uma casa aí da prefeitura, mas só que eu estou lá embaixo. Eu queria ver se vocês teriam condições de colocar na frente para me receber logo uma casa. Eu falei: meu amigo, olha, está vendo o que está acontecendo? Você reclama dos vereadores, mas você vem com essa proposta indecente. Isso é corrupção, isso é desonestidade. É por isso que a gente diz, quer dizer, antes da gente reclamar e falar dos maus políticos, né, porque eu insisto em dizer que não são todos que são maus políticos, a gente tem que verificar nossas ações no dia a dia. Né? Se a gente ainda está identificando comportamentos que estão nos retendo na marcha do progresso, a nossa tarefa é fazer o quê? A luta pela nossa transformação moral. Quer dizer, lá no Facebook, na época dessas manifestações, mostrou lá dizendo: ó, se você fura fila, se você suborna o guarda de trânsito, se você troca seu voto por favores, se você tira vantagem dos outros para se achar mais esperto, se você recebe um troco a mais e não devolve, se você faz tudo na vida para dar um jeitinho, você em nada difere os políticos corruptos desse país. Não, é aquele que vai na segunda-feira pegar atestado médico porque bebeu demais para levar na fábrica porque ele perdeu hora ou não está em condições. Isso não é corrupção, né? Isso não é desonestidade. Exatamente. O tema, né? Não exige educação, né? Demonstra a sua. André onde, Luiz onde, é fantástico. Onde está isso nas manifestações também, entendeu? Não vamos deixar de encerrar o nosso programa sem perguntar para a Fátima. Fátima, o que representa para você o doutor Cícero Galli? Cícero Galli Coimbra representa um pesquisador extraordinário que vem desenvolvendo há 14 anos um trabalho de estudos com a vitamina D no tratamento de doenças autoimunes. Né? Houve até um quadro dele no Globo Repórter dessa semana, e eu particularmente estou falando como paciente, né? Não estou recomendando ninguém para começar a tomar vitamina D, só oriento no sentido de que, quando for ao médico, peça para o médico, porque não está ainda na rotina diária dos médicos avaliação do nível da vitamina D do organismo. E hoje, uma dessas pesquisas e milhares de outras pesquisas de órgãos a quem o doutor Cícero está afiliado, né? Inclusive o doutor Michael Hollick esteve aqui recentemente para participar do simpósio sobre o protocolo da vitamina D, desenvolvido pelo doutor Cícero, né? Então, identificando que muitas doenças de alguns tempos para cá surgiram exatamente por deficiência da vitamina D. As pessoas passaram a viver fechadas, isoladas, mal saem às ruas, não tomam mais sol, e antigamente a gente tinha uma vida muito mais coisitinha, então. Mas a sua doença, fala para a gente qual que é a sua doença, porque deve ter muita gente ouvindo, contendo essas dificuldades. Doença é chamada artrite reumatoide, né? É uma doença autoimune em que o organismo passa a identificar suas articulações como inimigas, então ele ataca e destrói as articulações. É uma doença aparentemente, né, até hoje, incurável. Foi a doença do Renoir, foi a doença do Jerônimo Mendonça, né? Mas hoje já existem... Aleijadinho. Já existem medicamentos de ponta, extraordinários da medicina convencional, que trazem alívio, postergam a ação da vitamina D na deformidade e tudo mais. Né? Então, já existe tudo isso. Só que a proposta do tratamento do Dr. Cícero é que, com altas doses de vitamina D, você consegue remodular o seu sistema imunológico, reprogramar, de forma que ele comece a reconhecer novamente as suas articulações como saudáveis. É um tratamento sério, exige acompanhamento médico rigoroso, dieta, de laticínios, hidratação intensa. Quer dizer, não é uma medicação ou uma coisa que a pessoa vá lá na farmácia e comece a tomar vitamina D sem parar. Sim, existe um critério, e isso aí é que precisa deixar bem claro para que as pessoas procurem o médico de competência para fazer o tratamento. É, né? Jorge, nós poderíamos fazer um programa. Exatamente, fazer um programa só sobre isso, né? Para falar sobre isso, que é importante, muito tem importante. Tem muita gente com essa dificuldade, né? Isso. Vamos, ó, Rúdia, são e doenças autoimunes, né? Eu acho que o mais importante é divulgar que existe tratamento em que a pessoa volta a ter uma vida saudável, né? Fátima, a partir de quando você descobriu que você tinha... Porque a gente conhece você há tanto tempo, mas não percebe pois isso. Pois é, não o problema é que os médicos têm muita dificuldade de identificar, né? Eu comecei a aparecer uns problemas em 2002, né? E foi indo até 2008, quando os problemas passaram dos pés e do joelho para as mãos, foi que o meu ortopedista caiu a ficha. E aí falou, eu acho que isso é artrite, me encaminhou para o neuro... Mas fala para a gente o que significa uma doença autoimune. A doença autoimune é aquela que o seu próprio organismo cria dentro de você. Ah, é. Então é diabetes, hipertensão, tiroide, todos os tipos, mais de 100 tipos de artrite, esclerose múltipla, lúpus, gota. Nossa, tem muita doença. E hoje se identifica que muitas vezes essas doenças têm aparecido pela deficiência de vitamina D no organismo. Tá. E o doutor Cícero recomenda bastante sol, principalmente nas canelas, né? na perna. O sol, na verdade, o sol, ele é importantíssimo a gente tomar sol. Agora, só que o sol varia de acordo com a estação do ano, do lugar onde você mora, mais próximo ou mais longe do Equador, né? Quer dizer, do tempo que você tem, porque a exposição tem que ser o máximo do corpo, num horário em que aqui no Brasil, os pesquisadores com grande propriedade, preocupados com câncer de pele, proíbem. Então, a gente, quando vai sair para tomar sol, se busunta de protetor solar. Qual é a defesa deles? Eles colocam que você, pelo menos 20 minutos do tempo, entre 10 e 15 horas, você tome sem protetor solar. E depois, então, você coloca o seu protetor e tudo. Mas para que você dê tempo, que é o horário melhor, quer dizer assim, quando a pele começa a ficar um pouquinho vermelhinha, é que é a hora que o seu organismo está assimilando, assimilando, porque a vitamina D vai ser processada dentro do organismo. Tem uma série de funções lá. E é importante, então, que a gente tome sol, nesses horários, agora, dependendo caminho, da idade, também é caminho bom. Também, mas caminhar no sol com um tempo exposto, né, no corpo, né? Porque às vezes a pessoa bate só no rosto, bate só no braço, toma através do vidro, né? E isso tudo interfere. E a idade também interfere, que na medida em que a gente vai ficando velha, a pele vai ficando com dificuldade de assimilar. Né? Então, daí a defesa deles, não só eles agora, como muitos outros pesquisadores, de suplementação, principalmente para idosos, né? Para evitar na menopausa. E recentemente saiu pesquisa aí, crianças, né, pequenas com baixa dosagem de vitamina D, quer dizer, são propensas a ter doenças agora muito mais rapidamente, muito mais cedo, precocemente, do que na idade mais velha, né, por causa da falta de vitamina D. Né? Tá aí. 9:55, os ganhadores dos livros com encarte do DVD do programa Visão Espírita são o Alexandrino de Oliveira, nosso amigo Alexandrino, lá do Interlagos, e a Aline Cristina de Almeida Freitas, que está fazendo aniversário. Então, a Aline ganhou. Olha, você viu, Aline? Você está fazendo aniversário. Você fez aniversário dia 6. Né? Chegaram pelo telefone, né? E ganhou o livro com encarte do DVD. Vocês poderão ter retirado os seus DVDs e o livro lá na livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232. aqui no Jardim Bela Vista. Encerrar o nosso programa dizendo que a música final será Compositores do Além também, e é o título Brasil. E a música que está instrumental agora é Pai Nosso, com Nando Cordel. Eu queria dar um bom dia a todos, obrigado pela audiência de vocês. Paz e alegria em todos os corações. Rodrigo? Gostaria de agradecer a presença de todos aqui hoje, e convidá-los para o próximo programa, que será, Jorge? Com o nosso amigo Eurípides de Castro Júnior. Tá certo. Então. Semana que vem. Até semana que vem. Quero desejar um bom dia para o Agne, para o Helder, para o Dodô, que estiveram aqui conosco, nos auxiliando, aqui no café, na água, e nas fotos também aqui para o nosso programa. E vamos deixando para a Fátima as suas considerações finais e também o encerramento do nosso programa. Agradecemos a sua presença, viu, Fátima? E gostaríamos que você já deixasse um espaçozinho para que você volte ao nosso programa. Eu agradeço também a oportunidade e quero encerrar dizendo que nós, espíritas, não devemos engrossar as fileiras do desalento. Nós temos o direito e o dever inadiável, conforme Bezerra de Menezes nos orienta, de transmitir coragem, infundir ânimo, reaquecer esperança e despertar a fé. Nós temos que orar pelos nossos governantes, independente do partido que estejam, para que eles sejam justos nas suas decisões e projetos que venham a elaborar. Nós temos que alertar os nossos políticos quando eles estiverem trilhando um caminho que nós consideramos errado e prejudicial ao nosso povo. Lembrar que nós somos as pessoas que temos que transformar nosso país em um celeiro de bênçãos para iluminar todas as nações. Mas que esse advento da nova era vai ter que passar pela renovação política. Mas só construímos uma sociedade mais justa, mais livre, mais feliz, se cada um de nós, na nossa família, no nosso grupo, a nossa cidade, cada nação, elabore um projeto e organize a nossa ação para chegar a essa sociedade melhor que todos nós queremos. Muito obrigada. Programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!